A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, nós vamos continuar nossa devocional compartilhando o primeiro livro de Reis, no capítulo 12. Primeiro livro de Reis, no capítulo 12. Esse capítulo, irmãos, vem logo após a morte do rei Salomão e ele é importantíssimo para entendermos a divisão do reino de Israel. O reino de Israel, a partir desse momento, se divide em reino do norte e reino do sul. Perdão aí aos pastores, teólogos e outros tantos, mas eu preciso falar com todos, né? Então, para você que está iniciando na fé, o reino de Israel passa a se dividir e passa a se chamar em Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul. Onde nós percebemos isso? No capítulo 12 do primeiro livro de Reis. E mais. Aqui fica claro como a mão de Salomão foi pesada para toda a comunidade de Israel no tempo do seu reinado. Repito, a mão de Samuel foi pesada em termos de impostos, tributos e uma série de outras coisas. E as gastanças que ele teve com a construção de palácios para esposas, concubinas, os negócios que ele realizou fez com que Israel se tornasse de fato um verdadeiro apogeu. Israel experimentou um verdadeiro apogeu entre Saul, praticamente saindo das tribos, dos juízes, depois Davi, com a consolidação de Israel, e Salomão, onde o reino de Israel está estabelecido e ele fortalece esse reino, tem essa característica no terceiro reino de Israel, ainda como um todo, com altos tributos para com todo o povo de Israel e, sobretudo, uma forte e pesada mão com relação aos estrangeiros conquistados. Também houve muitos negócios e Israel prevaleceu. Muito bem. Isso é Saul, Davi, Salomão. Agora não. A partir de agora você tem que entender que Israel, que nós chamamos de Israel como um todo, passa a se dividir em reino do norte e reino do sul, com sérias consequências para o restante da história de Israel. Tanto que o exílio do Reino do Norte vem primeiro que o exílio do Reino do Sul e muitas outras coisas. Então, esse é um capítulo histórico importantíssimo sobre a história de Israel, monarquia e aqui em particular a divisão do Reino de Israel e para onde vai desembocar essa monarquia em Reino do Norte e Reino do Sul? Nós vamos ver a divisão do reino, as 10 tribos seguem Jeroboão, ídolos são erigidos em Betel e Dan, e então nós podemos verificar isso no capítulo 12. Então, podemos dizer sem dúvida que aqui começa uma segunda parte do primeiro livro de Reis. Muito bem. Vamos ler então. Primeiro a devocional que o nosso irmão Everson ligou mais cedo. Eu não pude atender você, querido, se você ouvir, porque estava num grupo de irmãos e cheguei agora, mas depois eu vou ligar para você e desde já agradeço a equipe que não tem faltado com as devocionais de abertura. Eles mandaram o seguinte texto, ou ele mandou o seguinte texto, ontem ainda. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo nova todas as coisas. Apocalipse 21, 5. Jesus não veio ao mundo para fundar uma religião, mas trazer vida nova. Ele tocava intocáveis, eu li ontem. Perdoava os imperdoáveis, amava os esquecidos. Essa mesma graça está disponível hoje. Não importa onde você está ou o que você viveu, Deus pode reescrever a sua história. Eu entrego, Senhor, a minha vida e os meus caminhos a Ti. Que a Tua vontade se cumpra em mim. Faz tudo e revoluciona a minha história. Com teu amor, poder e graça. E hoje mandou o texto: descanse seu coração em Deus. Hoje é um novo dia, dia de grandes desafios e muitas oportunidades. Deus pode fazer coisas grandes e extraordinárias em sua vida hoje. Ponha sua vida nas mãos do Altíssimo e prepare-se para experimentar o melhor de Deus. Nos desejou um bom dia, que Deus nos abençoe e nós desejamos a ele, ao Everson, a toda a equipe de abertura devocional, que Deus também os abençoe todos os dias da vida de vocês. Vamos ler então 1 Reis capítulo 12. 1 Reis capítulo 12. A divisão do reino. Você vai encontrar um paralelo lá em 2 Crônicas, capítulo 10, de 1 a 19. Diz assim o texto: Roboão partiu para a cidade de Siquém, onde todos os israelitas já haviam se reunido com o objetivo de proclamá-lo rei. Então Roboão ia ser proclamado rei. Foi para ser proclamado rei. Logo que Jeroboão, filho de Nebate, que estava refugiado no Egito, para onde havia fugido do rei Salomão, tomou conhecimento disso, regressou das terras do Egito. Mais um regresso das terras do Egito, né? Essa é outra chave de interpretação para você. De onde mandaram chamá-lo? Jeroboão e toda a comunidade de Israel vieram e pleitearam junto a Roboão. Temos Jeroboão e temos Roboão. Teu pai tornou pesado o nosso jugo. Agora alivia a dura servidão e a pesada canga que teu pai nos impôs e nós te serviremos de bom grado. Pronto. Aqui está escrito: olha, Salomão tornou pesado o nosso jugo. Por que tornou pesado? Os impostos, irmãos. As taxas. Então a monarquia custou caro para o povo de Israel. E aqui o texto diz: alivia nossa dura servidão pesada, a pesada canga que teu pai nos impôs, nós te serviremos de bom grado. Mas ele lhes replicou: esperai 3 dias e depois voltai a mim. Outra chave de interpretação: esperai 3 dias. Tempo da Trindade, tempo da virada, tempo da ressurreição. Mas ele lhes replicou: esperai 3 dias e depois voltai a mim. E o povo foi-se embora. O rei Roboão consultou os anciãos e conselheiros que havia auxiliado seu pai Salomão durante sua vida e questionou: "Que me aconselhas a responder a esse povo?" E eles lhe sugeriram: "Se hoje te sujeitares à vontade desse povo, te submeteres a ele, ali, submeteres a lhes dirigires palavras de compreensão e cooperação, então eles serão para sempre teus servidores." Esse foi o conselho. Contudo, olha, atenção, conjunção adversativa. Contudo, ele rejeitou o bom conselho. Ele rejeitou esse conselho que os anciãos lhe deram e foi em busca da opinião de jovens, que foram seus companheiros de infância e agora o assessoravam. Irmãos, um parêntese: nenhum preconceito contra igrejas que surgem com a juventude. Glória a Deus por igrejas cheias de participantes jovens, repleta de jovens. Mas vale a pena você entender que o conselho dos mais velhos, em geral, pode acontecer o contrário, mas em geral é um conselho mais sábio. Os jovens são mais sonhadores, impetuosos, e ele foi consultar os amigos de juventude, em busca da opinião dos jovens que foram seus companheiros de infância e o assessoraram, infelizmente. Indagou-lhes: "Que aconselhais que se lhe responda a esse povo que me trouxe essa solicitação? Alivia o jugo que teu pai colocou sobre nossas costas?" Veja o versículo 10, irmão e irmã. Prontamente, os jovens que haviam sido educados e crescido com ele afirmaram: "Eis o que dirás a esse povo que te reclamou. Teu pai tornou pesado o nosso jugo, mas tu podes aliviar o nosso fardo. Ora, eis o que deves responder: meu dedo mínimo, o dedinho, meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai." Olha o que os jovens aconselharam. Mandaram avisar o povo então que tudo que Salomão fez não era nada perto daquilo que Roboão iria fazer. Infelizmente, isso aconteceu e isso acontece quando nós temos muitos jovens sem sabedoria dirigindo as comunidades. Bom, esse provérbio que comunica a ideia de que os decretos mais brandos de Roboão serão muito mais pesados, mais difíceis de suportar que as determinações mais despóticas, mais tiranas, mais ditatoriais também, mais despóticas e pesadas de seu pai Salomão. A juventude, com sua arrogância e impaciência, prefere umas horas de soberba desenfreada e prazer a longos anos de um reinado consciente, saudável e abençoado. Então eu deixo essa palavra: atenção, atenção, atenção a todos. Uma igreja só com anciãos, só com pessoas mais velhas, mais idosas, também corre um risco de ficar estagnada demais, porque lhes falta o ímpeto, o vigor. Agora, uma jovem igreja ou uma igreja dirigida por jovens corre um risco sério se ela tem os jovens na liderança de ser arrogante, de ser impetuosa, de ser impaciente, de ser soberba, de ser desenfreada, de ser uma comunidade que busca só o prazer de alguns momentos, de acampamentos e de emoções, ao invés de longos anos de um reinado consciente, saudável e abençoado. Deixo essa palavra pastoral a todos. O desequilíbrio é ruim de um lado e de outro. Versículo 11. Sendo assim, meu Pai vos sobrecarregou com o jugo pesado, mas eu aumentarei ainda o vosso fardo. Meu Pai vos castigou com açoites, eu, todavia, vos açoitarei com chicotes, com pontas de ferro e escorpiões. Jeroboão e todo o povo se apresentaram perante Roboão no terceiro dia, ao terceiro dia aí, de acordo com a ordem que ele dera: voltai a mim daqui a 3 dias. Porém, o rei respondeu duramente ao povo, rejeitando totalmente o conselho dos anciãos e experientes conselheiros. E seguindo a opinião de seus jovens, amigos e assessores, declarou ao povo: meu pai tornou vosso jugo pesado, eu farei ainda mais difícil. Meu pai vos castigou com açoites, mas eu vos repreenderei mediante chicotes, com pontas de ferro e os escorpiões. Irmãos, isso aqui é uma metáfora, não é que Salomão saiu batendo nas pessoas. Está falando do modo como Israel foi administrado, tá bem? Versículo 15. Assim, o rei não ouviu o povo, porquanto era uma disposição do próprio Yahvé que assim fosse, a fim de cumprir a palavra que ele revelara a Jeroboão, filho de Nebate, por intermédio do silonita Aías. Então, vou recuperar a ideia. Isso aqui não é literal, é uma metáfora, é uma figura de linguagem para dizer: Salomão foi pesado na administração, foi duro na cobrança dos impostos, Israel ficou próspero como reino, mas o povo sofria para pagar os tributos. Muito bem, agora Roboão vem para fazer pior, muito pior, muito pior. Ele diz que tudo que o seu pai fez é comparado com o que nós chamamos de o dedinho. O dedinho, dedo mínimo. Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ou seja, o texto está falando de um governo muito duro administrativamente, e é claro que, se é duro administrativamente, vai alcançar outras áreas também. Certo. A partir de agora, nós vamos ver no versículo 16 até o versículo 24 as 10 tribos que seguiram Jeroboão. Não é Roboão. Esse texto está falando de Roboão, que vai ser duro, e Jeroboão. Então, agora vamos falar de Jeroboão. Então, quando todo Israel compreendeu que o rei se recusava a ouvir seu clamor, declarou-lhe: que temos nós com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé. Ide para as tuas tendas, ó Israel. Cuida da tua casa, ó Davi. Assim, cada homem de Israel retornou à sua casa. Era uma revolta, irmãos. Era uma óbvia revolta diante do que estava acontecendo. Era um racha no reino de Israel. Versículo 17. Entretanto, quanto aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou reinando sobre eles. O rei Roboão enviou-lhes: adoram O rei Roboão enviou-lhes Adorão, nós conhecemos como Adorão, encarregado dos trabalhos forçados, e todo Israel o apedrejou e ele morreu. Olha só. Mas o rei Roboão conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Desse modo, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até os nossos dias. Opa! Então permaneceu assim: Reino do Norte, para onde foram 10 tribos, Reino do Sul, onde ficou Judá e Benjamim, para ajudar você. Judá, Benjamim e uma pequena parcela de Manassés. Desse modo, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até o dia em que foi escrito, né? Até os nossos dias. Quando todo Israel soube que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para encontrar a comunidade e eles o proclamaram rei sobre todo Israel e não houve ninguém que o seguisse. Que seguisse, perdão, a dinastia de Davi, senão somente a tribo de Judá. Quando Roboão voltou a Jerusalém, convocou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim. Opa! Aí, ó. O reino do sul ficou com Judá e Benjamim, num todo de 180 mil guerreiros de Escol, Elite e toda a tribo de Judá e Benjamim, para lutarem contra a casa de Israel, a fim de restituírem o reino a Roboão, filho de Salomão. Quem é o filho de Salomão aí? Roboão. Quem ficou com o reino do sul? Roboão. Mas eles queriam tomar as outras 10 tribos, tomar de volta e unificar o reino. Mas a palavra de Deus veio a Shemaiah, Semaías, homem de Deus, nesses termos, fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, toda a casa de Judá e Benjamim e ao restante do povo. Assim fala Yahvé, não subais para guerrear contra vossos irmãos, os filhos de Israel, volte cada um para sua casa, pois o que aconteceu foi por minha vontade. Eles obedeceram à ordem de Yahvé e regressaram, assim como o Senhor lhes havia ordenado expressamente. Aqui fica claro para nós que Deus estava pondo a mão na monarquia e, nesse caso, estava dividindo efetivamente o reino de Israel. Eu vou repetir: em Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte, 10 tribos ou 9 tribos e metade de uma outra tribo. Reino do Sul, 2 tribos, Judá e Benjamim e metade de Manassés. Isso vai ter consequências futuras que você poderá verificar na sua Bíblia ou ouvir conosco. Ídolos erigidos em Betel e Dan, a partir de agora. Versículo 25. E Arovã, ou Jeroboão, fortificou a cidade de Shechem, ou Siquém, na região montanhosa de Efraim. E habitou ali mais tarde, e partiu dali, e construiu Penuel, ou Peniel, como conhecemos. Então Jeroboão refletiu consigo mesmo: desse jeito o reino pode voltar à casa de Davi. Se esse povo continua subindo ao templo de Yahvé em Jerusalém para oferecer sacrifícios, o coração do povo se voltará para o seu senhor. Rehavam, ou Roboão, rei de Judá, acabará por me matar. Depois de ter recebido alguns conselhos, o rei fez 2 bezerros de ouro Irmãos, que dor no coração que dá, né? Para tentar levar para lá, para o norte oculto, para tentar restaurar o reino de Israel, tendo ele como cabeça, Jeroboão. Então ele ergue deuses e divindades. Ó Israel, já chega de subir a Jerusalém. Ele ergueu dois bezerros de ouro e declarou ao povo: Ó Israel, já chega de subires a Jerusalém. Aqui estão os teus deuses e divindades que te tiraram da terra do Egito. Dá uma dó de ouvir isso, né? Mas aconteceu. Colocaram como altar de local de adoração dois bezerros de ouro para o povo adorar ali mesmo e não ir até Jerusalém. Porque se fosse até Jerusalém, estava dando poder para o Reino do Sul. Então, para ficar com o poder no Reino do Norte, ele fez um altar, e nesse altar fez dois bezerros de ouro e disse: Já chega de subires a Jerusalém. Versículo 29. Erigiu um bezerro em Betel, ou Betel. E o outro colocou em Dan, ou Dan, e com essa atitude todo o povo veio a cometer pecado. Dois bezerros de ouro. Porquanto passou a ir até a cidade de Dan para adorar e cultuar aquele bezerro. Jeroboão também construiu altares idólatras. Vou repetir. Jeroboão também construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Uma coisa absurda, era um absurdo atrás do outro que Jeroboão ia fazendo. Roboão era um tirano, um ditador, um déspota. Roboão. E Jeroboão, um treslocado. Um treslocado, um homem absurdo. E ele foi levando o Reino do Norte a construir altares de idolatria, levantou sacerdotes a seu bem-querer, mesmo que não fossem levitas. Infelizmente, tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul caminharam nessa direção. Depois, o Reino do Sul permanece um pouco mais fiel, bem depois. Há uma reforma no Reino do Sul, porque também é profético que o Messias viria de lá, de Belém. Então, por causa disso, o Reino do Sul vai ser levado para o exílio posteriormente, vai haver uma reforma profética no Reino do Sul, mas neste capítulo, neste momento, nós estamos vendo a desgraça, a tragédia, tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul. E nos últimos dois versículos, 32 e 33, Jeroboão celebrou uma festa no oitavo mês, no 15º dia do mês, à semelhança de que se celebrava em Judá, e subiu ao altar. Assim fez ele em Betel, sacrificando em louvor aos bezerros que mandara construir, e estabeleceu em Betel os sacerdotes dos lugares altos que instituíra. Aberração! Aberração! Aberração! Mas, infelizmente, foi cometida. E o último versículo. E no dia 15 do oitavo mês, subiu ao altar que havia feito em Betel e ali sacrificou. Assim determinou uma festa para os israelitas, numa data que arbitrariamente escolheu, segundo as intenções do seu coração, e sacrificou no altar, queimando incenso. Aberração! Aberração! Eu repito, aberração! Contra tudo que Deus é, contra tudo que Deus ensinou, contra tudo que Deus ordenou, contra toda a aliança que Deus fez desde Abraão. Mas isso aconteceu no Reino do Norte e também, de outra maneira, no Reino do Sul. Eu espero que a leitura desse capítulo tenha ajudado você a compreender que o Reino de Israel se dividiu. E tendo se dividido a duas personagens importantes, a personagem de Roboão e a personagem de Jeroboão. Um vai dirigir o Reino do Sul e vai cometer atrocidades, violência, administração totalmente descabida, totalmente ofensiva ao povo de Israel. E o outro vai tentar levar a capital lá para o norte e vai levantar sacerdotes segundo a sua própria vontade, segundo datas arbitrárias que ele mesmo escolheu. E o Reino do Norte fica com 10 tribos, para facilitar para você. O Reino do Sul com 2 tribos, ou mais fácil, Judá e Benjamim, as outras 10 ficaram no Reino do Norte, e infelizmente ídolos foram erigidos em Betel, em Dan, e para concluir, irmãos e irmãs, ídolos e uma administração tirana, despótica, pode acontecer até os nossos dias. Que o Senhor nos leve à compreensão que nós devemos seguir as determinações de Deus, procurando ouvir os anciãos da igreja, procurando evitar qualquer atitude tirana, despótica, procurando evitar qualquer pecado contrário à palavra do Senhor, e se houve algum erro na monarquia de Israel, procurando viver uma vida de reparo desses erros e não piorar a situação. Com relação à juventude, que Deus abençoe todas as igrejas com uma juventude vivaz, uma juventude forte, uma juventude participativa, mas que essa juventude participativa não se torne arrogante de modo algum. Os cantores da juventude não se tornem arrogantes, não se tornem impacientes, não se tornem soberbos, não se tornem desenfreados, sem freio, não se tornem simplesmente numa busca pelo prazer do momento. Mas ao longo dos anos, todos nós tenhamos uma vida com Deus consciente, saudável e abençoada. Espero que esse livro, esse capítulo que marca a divisão do Reino de Israel, nos ensine muito sobre o que não fazer, sobre o que não ser e sobre o que não fazer. E aprendendo sobre o que não ser e o não fazer, aprendemos também sobre o que podemos ser e aquilo que devemos fazer. Que Deus abençoe a todos os irmãos e, permitindo o Senhor, nós avançaremos na leitura bíblica com vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, o equilíbrio do Espírito Santo de Deus seja sobre nós,